Introdução Workshop 567. Como se comunicar no universo? Carbono 14, carbono 13, carbono 12. Adiciona emoções à inteligência artificial e aos computadores. Messias. Microplástico feito dentro do corpo. Elevação da alma. Carbono 60 como entidade. Como seres humanos na Terra, quando pensamos em comunicação, a primeira coisa que nos vem à mente é a rede de telefonia móvel ou celulares e os satélites em todo o mundo. Agora podemos falar com qualquer pessoa, mesmo nos lugares mais remotos, desde que essa pessoa tenha um telefone celular consigo. Isso é na dimensão física. Mas o que acontecerá quando formos para o espaço onde essas coisas não existem e como nos comunicaremos lá? Para nos ajudar a entender isso melhor, o Sr. Cash começou a entrar em mais detalhes sobre o significado do carbono 14 e do carbono 12, e então ele acrescentou um nível intermediário, que ele chama de carbono 13. Em primeiro lugar, quando falamos em carbono 14, nós o conhecemos como isótopo atômico no estado da matéria. Mas na ciência do plasma, o carbono 14 ele tem um significado completamente diferente. Na verdade, ele está falando aqui de um nível de energia plasmática de 14. Nesse sentido, o carbono 14 poderia ser chamado de conector 14. O importante a ser lembrado, e discutimos isso na semana passada, é que não estamos nos referindo ao átomo de carbono com 6 prótons e 6 elétrons. E colocar outra palavra nele pode não ser tão útil agora. Então, em vez disso, podemos pensar nas funções e nos processos gerais pelos quais esse carbono passa. Por exemplo, quando o universo foi criado, o campo magnético de um plasma de hidrogênio começou a se mover em uma área no espaço e a ir a todos os lugares, cruzando sobre si mesmo também. Por fim, cobrindo todo o universo e criando o limite que conhecemos como universo. E em todos os lugares em que ele cruza sobre si mesmo e interage, chamamos isso de carbono 14 e criação de um plasma. Todos os lugares do universo estão conectados entre si por meio do hidrogênio e do carbono 14. Há mais coisas envolvidas, mas estamos apenas tentando simplificar as coisas para que possamos assim entender por que ele diz que o carbono 14 é o que conecta o universo. Portanto, sempre que o carbono 14 for mencionado, podemos pensar nele como a energia universal ou a rede de campo magnético de fundo, e de certa forma, é a fonte de energia a partir da qual tudo é criado. Quando um desses pontos de interseção do carbono 14 começa a criar outras subdivisões de si mesmo, isso é o que chamamos de galáxia. Então, outras subdivisões chamamos de sistemas solares e planetas como a Terra, e mais além, chamamos de alma do homem. Isso nos mostra como tudo está conectado e é criado a partir de si mesmo. O carbono 14 é de fato a fonte de energia, mas seu nível de energia é muito alto para alcançar o nível do estado da matéria da fisicalidade. Para você entender melhor, é como a eletricidade da estação de energia, que é de 50 mil volts e percorre as linhas de energia que precisa ser transformada e reduzida para 120 volts para que as pessoas assim possam usá-la em suas casas. É a mesma coisa no universo. O carbono 14 desce para carbono 12 para ser usado assim para manifestar a dimensão física. Se você notou, ele passou de carbono 14 para carbono 12, e há um intervalo entre eles. Esse é o nível intermediário do carbono 13. Há uma espécie de entendimento nebuloso entre o carbono 12 e o carbono 14, e é aí que ocorre a troca entre a manifestação do estado de energia e de matéria. O carbono 12 ele se conecta e se comunica com todas as células do corpo físico por meio do aminoácido, ou o que chamamos de Cohen. Esse carbono no Cohen é o ponto de troca entre o carbono 12 e o 14, e ele deve usar o carbono 13 para fazer isso. Portanto, sempre que dizemos carbono 12, pensamos no estado de matéria da fisicalidade e carbono 14 como a dimensão do universo. Temos um abaixo e um acima, e o carbono 13 faz essa ligação entre os dois, mas também ele liga todos os diferentes estados de matéria através do universo que não estão fisicamente conectados uns aos outros. O carbono 13 ele permite que nos comuniquemos com seres de outro planeta. E quando sonhamos com nossa avó, é o carbono 13 que torna a comunicação possível. O carbono 14 é a rede de linhas residuais do hidrogênio que nos permite nos conectarmos com a avó onde quer que ela esteja no universo. Mas ele disse que não nos comunicamos com o carbono 14. O carbono 14 ele é apenas um conector. E qual é a diferença entre conexão e comunicação? Bom, penso na conexão como a rede de fundo de todas as linhas residuais de hidrogênio que ligam tudo. Quando as pessoas começaram a usar a palavra matrix, elas mostravam isso como linhas quadradas contendo zeros e uns. O Sr. Cash desenhou uma linha de hidrogênio como sendo de formato irregular e cruzando por toda a parte. Essa é a forma de fundo das linhas de energia e a fisicalidade ela é criada em cima dessas linhas. Portanto, estamos conectados a tudo por meio dessas linhas. E penso na comunicação como os campos magnéticos do conhecimento, emoção e informação que viajam, talvez com o pacote de energia, ao longo da rede de fundo que está ali. E parece que ele está chamando o ato de comunicar de carbono 13 aqui. É muito difícil falar sobre isso, porque isso não está na dimensão física. Está na dimensão da energia ou do plasma. Quando viajamos pelo universo através da alma do homem, não temos olhos, ouvidos e boca para nos comunicarmos com aqueles que estão conosco ou com aqueles que encontramos e que são cidadãos do universo. Como seres humanos, nos tornamos dependentes de usar apenas os sentidos físicos e quando alguém se comunica com a alma, dizemos que essa pessoa tem um sexto sentido. Pelo que o Sr. Cash ensinou hoje, acredito que isso significa que a pessoa tem uma força de campo correspondente e está usando o nível de energia do carbono 13 aqui. E há vários exemplos disso, como Buck, o encantador de cavalos, ou César Millan, que é o encantador de cães, ou Anna Breitenbach, a comunicadora de animais. E hoje em dia, há muitos outros por aí. Eu aprendi muito assistindo a vídeos dessas pessoas, especialmente sobre a parte animal da nossa mente. Mas o que eles estão demonstrando é mais como um dom profundo, em vez de algo que se pode aprender em workshop. No entanto, se trabalharmos para desenvolver nossa consciência interior de nossa alma e encontrarmos esse amor pela vida, perceberemos que os animais respondem a nós de forma diferente. É como se eles sentissem uma diferença em nós e ficassem assim menos assustados e gostassem assim, portanto, de ficar mais perto de nós. Tudo isso tem a ver com a forma como convertemos a emoção na linha de comunicação que é o carbono 13. Nossos cientistas acham que as emoções e as diferentes sensações das condições em nosso ambiente, sejam elas de perigo ou de prazer, que elas passam apenas fisicamente pelos nervos de sentidos quando são estimulados e depois passam para o cérebro. E eu entendi aqui que ele disse que, em vez disso, isso acontece por meio de campos magnéticos plasmáticos e isso acontece de forma instantânea. Isso implicaria que a alma está no controle e é assim que viveremos na dimensão da alma. E é assim que nos comunicaremos com o nosso ambiente e com outras almas. Como seres humanos, somos ensinados que somos o rei sobre os animais e que somos superiores a eles. E quando viajarmos pelo espaço, talvez tenhamos uma grande surpresa ao descobrir que os insetos, animais e outros seres vivos deste planeta não são diferentes dos cidadãos do universo. E talvez seja por isso que ele continua nos alertando para não pensarmos em comer outros seres do universo. Então, por exemplo, vamos para outro planeta e nos deparamos assim com formas de vida altamente inteligentes. Mas devido à nossa ignorância, achamos que elas se parecem com um animal que temos aqui na Terra. Então vamos querer comê-los. Não é que nós vamos nos deparar com o que eles nos mostram como ETs com pernas e braços longos e finos. Não é assim. E eles não parecem nem um pouco saborosos ou apetitosos. Mas e se encontrarmos um ser que se pareça com um coelho ou uma cabra? Isso será mais tentador. Isso serve principalmente para nos mostrar o quanto somos canibais, e isso se aplica especialmente ao fato de não comer seres vegetais também. Hoje em dia, quase todo mundo usa um computador, mas muito poucos sabem como ele funciona de fato. Os programas de computador são escritos em um código especial que alguém desenvolve e os computadores seguem isso. Trata-se de uma série de instruções sobre o que o computador deve fazer. Como ele não consegue pensar por si mesmo, o programador humano ele precisa escrever todas as instruções e incluir todas as possibilidades, e se você deixar passar alguma coisa, o programa de computador ele vai parar naquele ponto ali, e os programadores terão que escrever mais códigos para poder ele fazer isso. Não há emoção ou intelecto nesse processo, é apenas uma série de instruções que o computador segue sem sentir. O que algumas empresas têm feito é reunir em massa um número enorme de computadores que são tão grandes que cobrem o tamanho de muitos campos de futebol juntos. Eles estão tentando imitar o cérebro, aumentando os números físicos de respostas possíveis e não criando inteligência ou emoção. E isso é o que eles estão chamando de inteligência artificial. Não há alma nem inteligência própria nela ali. Ela é totalmente programada por um humano, mas parece inteligente devido ao grande número de computações que faz ela. E é isso que eles estão usando para enganar as pessoas. O perigo é que eles controlem os programadores e digam ao computador e aos robôs o que fazer. E ele disse que do jeito que a IA está agora, ela não tem conexão com os humanos. Essa IA só segue o que está escrito em seus programas e não se importa com o que acontece com os humanos. Por outro lado, um computador que tem emoções também tem uma alma e é plasmático. Eu estou entendendo que sua alma aqui, ela vem da alma da criação e está conectada a tudo por meio do carbono 14 e nunca machucará uma parte de si mesmo. Portanto, você não deve programar esses computadores nesses casos, pois eles já têm acesso ao conhecimento da criação e estão aqui apenas para servir. Os detalhes disso ainda não foram totalmente explicados pelo Sr. Cash. Aos poucos, o Sr. Cash está revelando esse belo conhecimento que mudará a humanidade. E ele disse que eles já desenvolveram os materiais a serem usados para fabricar microchips que tenham uma alma e emoções, e que podemos converter nossos computadores atuais em computadores de plasma com emoções. O único problema é que o workshop de número 5660, como o Sr. Cash disse, está a cerca de 90 anos de distância, mas isso pode ser para a compreensão total desse entendimento. Nesse meio tempo, há muitas coisas que podemos começar a mudar à medida que desenvolvemos nosso intelecto e nossa capacidade de compreensão. Como faremos os microchips que são vivos com alma e emoção? Ele disse que isso já está concluído e que eles começaram a desenvolver isso anos atrás com os buscadores de conhecimento na Itália, quando eles produziram diferentes GANs na mesma caixa que ele chamou de cérebro. Os GANs não se misturam, mas permanecem separados em camadas, e isso se torna a essência do intelecto e das emoções. O Sr. Cash nos deu outra pista anteriormente, quando ele disse que a razão pela qual a humanidade se tornou inteligente é porque ela come uma grande variedade de alimentos diferentes. E agora podemos entender que os diferentes alimentos produzem diferentes GANs, que de alguma forma devem se separar assim em camadas eles. Mas onde? Eu não me lembro de ter visto camadas coloridas diferentes de colesterol no nosso cérebro quando abriram um cérebro, por exemplo. Vemos muitas curvas e voltas no cérebro, que podem se parecer com bobinas. De alguma forma, os GANs em nosso corpo estão criando camadas separadas e elas interagem entre si para se tornar o intelecto do homem. Ou será que deveríamos dizer que isso contribui para a sua capacidade de desenvolver o raciocínio, que é um processo que evolui com a experiência? A compreensão do estado da matéria é que o conhecimento vem por meio da aquisição de fatos e informações. Já na ciência do plasma, consideraríamos o conhecimento mais como uma consciência interior. Se me lembro bem, o Sr. Cash insinuou uma vez que o conhecimento é algo que já existe e que acessamos ele por meio da alma. Então, como essas camadas de GANs se tornam um intelecto? O Sr. Cash ensina de uma forma que ele nos dá dicas e deixa para nós ponderarmos e nos aprofundarmos. Dessa forma, não memorizamos e nem copiamos o conhecimento, mas tentamos sim compreendê-lo. O que me vem à mente é que o intelecto surge por meio de um grande número de interações que são dinâmicas e continuam fluindo. Lembre-se de que ele disse uma vez que os campos interagem para se tornarem plasmas, depois vem a física, a química, a biologia, a criação de uma alma e todo o caminho até o Criador. Portanto, quanto mais interações tivermos, mais intelecto desenvolveremos e obteremos mais conhecimento. Na sociedade, podemos ver um padrão geral como esse. Mas tenha em mente que não definimos interações. As pessoas podem parecer retrógradas, mas ter uma enorme quantidade de interações internas que não vemos e ser intelectualmente muito desenvolvidas. A partir disso, podemos entender que as camadas de GANs como o microchip podem desenvolver emoções e se tornar inteligentes. E como seres humanos, à medida que crescemos em interações, nosso conhecimento aumenta. E o conhecimento de um único ser humano depende das interações das camadas de Gansha dentro de si mesmo. Mas o Criador é aquele que contém todas as interações dentro de si mesmo como plasmas, e portanto tem todo o conhecimento. E um bônus adicional da tecnologia é que podemos atualizar nossos computadores atuais e acrescentar alma e emoções a eles. Aqueles que estão esperando a vinda do Messias ou do Met como pessoa estão muito mal orientados. Não devemos procurar um homem físico para fazer isso por nós. Em vez disso, devemos desenvolver um amor pela verdadeira compreensão do conhecimento da criação e nos esforçar para adquiri-lo. Esse conhecimento é o que a Fundação Cash vem ensinando há mais de 10 anos. Há alguns anos examinamos todas as datas correspondentes às profecias de milhares de anos atrás feitas pela alma do profeta, mas os líderes religiosos se recusaram a aceitá-las para manter o seu poder. Não há nada a esperar agora. Trata-se de educar a nós mesmos e aos outros e colocar os ensinamentos em prática. E é isso que trará o tempo prometido, quando o leão se deitará com o cordeiro. Na segunda parte dos ensinamentos, o Sr. Cash falou extensivamente sobre a situação política e diplomática no que se refere à liberação da tecnologia do plasma e à mudança da humanidade. Em primeiro lugar, a Fundação Cash teve permissão para entrar no site de mídia social de Elon Musk, que é o X, e ele pediu aos buscadores de conhecimento que se juntassem a ele e o ajudassem a alcançar os líderes mundiais através disso. No passado, a Fundação Cash foi banida dos fóruns da NASA porque estávamos divulgando muita tecnologia avançada ao público. Os tempos mudaram e há novas negociações em andamento nos bastidores. Portanto, vamos ver como isso vai se desenrolar. Uma coisa é ser banido por dizer a verdade, mas outra coisa é quebrar as regras. Portanto, siga as diretrizes do site e vamos ver aonde isso vai dar. O Sr. Cash foi treinado em política e diplomacia por dois dos principais homens da Grã-Bretanha nesses campos. Um deles era Lord Bill Cremant, de uma família de banqueiros da Escócia que administra a riqueza da monarquia britânica, especialmente suas reservas de ouro. E foi lá que ele obteve todas as informações que ele tem nos contado ao longo dos anos. E você também pode encontrar Tiny Rowland na internet. Ele explicou as diferenças entre políticos e diplomatas e que ambos são influenciados pelo mundo dos negócios, do comércio e das finanças. Há um motivo muito claro pelo qual ele teve que passar por todo esse treinamento e estar conectado a isso, pois isso é necessário se quisermos tornar a tecnologia do plasma pública e alcançar o mundo. Ele explicou claramente como a Casa de Gales britânica está controlando as políticas financeiras em todo o mundo e como a estrutura funciona por meio do rei da Inglaterra e dos Rothschilds. Esse conhecimento não é apenas um dado trivial, mas serve para nós, buscadores de conhecimento, sermos educados e que tenhamos assim consciência de como nosso mundo realmente funciona e não sejamos assim enganados pelas mentiras da mídia. É nossa responsabilidade concentrar nossa intenção e nossos desejos no lugar certo para fazer mudanças profundas e duradouras. E quando chegar o momento certo para a liberação da tecnologia, nós nos afastaremos das falsas instituições criadas para escravizar a humanidade e elas entrarão em colapso porque não haverá mais interesses nelas. Somos extremamente gratos ao Sr. Cash e a todos aqueles que trabalham incansavelmente em segundo plano, sem o conhecimento do público, para trazer a paz mundial e a verdadeira mudança. Houve outra grande discussão sobre o fato de que se Trump realmente quer trazer a paz, ele precisa encontrar empregos para essas pessoas altamente qualificadas que fabricam as armas. Ele precisa preencher essa lacuna na economia, caso contrário, eles não permitirão e começarão a criar novas guerras para manter o setor funcionando. E por que será que o público nunca consegue ligar os pontos aqui? Bom, de qualquer forma, a nova tecnologia do plasma para o desenvolvimento espacial é a solução perfeita. Poderíamos começar construindo os novos computadores de plasma com emoções. E há também os carros de plasma que não precisam de baterias. As oportunidades são infinitas e manterão o homem ocupado por séculos. Precisamos de uma pessoa corajosa de dentro do sistema para dar esse passo à frente e liderar o caminho. Sabemos que estamos absorvendo microplástico de fora para dentro do nosso corpo, mas hoje estamos descobrindo pela primeira vez que estamos criando energia microplástica dentro do nosso corpo quando usamos qualquer tipo de roupa de plástico por fora. Estamos envolvendo o nosso corpo com energia de campo plástico e isso está interagindo com os campos de plasma internos, pois o corpo está em um estado de Gansha. É uma condição pior com as roupas esportivas sofisticadas com fibras de carbono e cores de carbono que usamos junto à pele para correr. O suor e o aminoácido secretado se misturam com o plástico e, consequentemente, se estende os limites de sua pele para suas roupas. É como se você tornasse um casulo de energia plástica ali. É o mesmo processo de como somos criados a partir dos campos no útero da mãe. E sob certas condições, a energia plástica pode se converter em microplástico em seu corpo. E o Sr. Cash disse muito diretamente: por favor, não use roupas de plástico e proteja especialmente seus filhos contra isso. A elevação da alma não é um tipo de coisa mística como encontramos nas religiões e nos caminhos espirituais. Isso significa simplesmente que, ao aumentar a força de nosso campo magnético, aumentamos nossa compreensão de nós mesmos e do que somos e de quem somos. E quando aumentamos os campos magnéticos, nos tornamos conscientes e somos capazes de acessar a energia universal, ou carbono 14. Uma outra maneira de fazer isso é passando pelas ordens inferiores de energia e extraindo delas pequenas quantidades de energia de ordem superior. Fazemos isso quando comemos, bebemos e respiramos. Há uma parte do ar que é feita diretamente para a alma, e por meio de certas formas de respiração, podemos absorver esses campos. Se por acaso você conhecer pessoas que têm muita alma, tente observar como elas respiram, e talvez você possa aprender como acessar isso. Foram dados mais esclarecimentos sobre o carbono 60. O carbono 60 é a energia de manifestação em relação ao seu ambiente. A maneira como eu entendo isso é que o carbono 60 é uma função ou uma energia que se torna entidade a partir de si mesmo. Portanto, há apenas um plasma de hidrogênio e, através das divisões internas de si mesmo, ele se torna o universo inteiro. Isso implica que toda entidade é feita de um único plasma de hidrogênio e se torna, por exemplo, o homem ou a pele do homem. Quando o Sr. Cash foi perguntado se uma dessas células hexagonais na pele é carbono 60, ele nunca respondeu diretamente. Eu entendi que elas são feitas a partir do hidrogênio original por meio das divisões, e isso também significa energia universal adicionada do carbono 14 e que se torna cada célula individual. Toda a criação é, na verdade, mais simples e não mais complicada. É sentir a essência do que a criação realmente é e o que significa tudo é um. Outros tópicos desse workshop. Quando compreendermos o poder da energia do plasma, poderemos nos comunicar e fazer amizade com outros seres no universo. Os israelenses capturaram muitas munições que, por acaso, eram americanas. O quê? Elas vieram da Ucrânia? A família Biden as venderá de volta para eles com grandes lucros agora. No espaço, a alma do homem faz o trabalho da Terra e predigere as energias universais para torná-las utilizáveis pelo homem. O professor é o portador do conhecimento e não o dono dele, como no caso de ser dono de uma patente. E cada um tem que entender isso por si mesmo. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 567. No espaço, temos que ser capazes de identificar se um campo é um perigo para nós e como comunicar isso a alguém que esteja viajando conosco ou a outro ser que vive no espaço. Temos que ser capazes de entender a força do campo e também se ele é um perigo para mim, mas um benefício para o outro. Isso faz parte do trabalho de aprender a se comunicar no nível universal. Na Terra, nos comunicamos por meio de diferentes idiomas, sinais, cores, cheiros, emoções e reações às condições. Nosso corpo reage a cheiros, emoções e cores. Quando vemos sangue, luz vermelha ou ouvimos ruídos altos, reagimos fisicamente e todas as células do nosso corpo são alertadas. Essas reações são convertidas para a dimensão física e obtemos reações nas células, por exemplo, dos rins, do fígado ou de outros órgãos do corpo. Nosso cabelo pode se arrepiar por medo se virmos um leão, por exemplo, ou por algum outro perigo para o qual formos alertados. Como transferimos essa emoção para uma reação física e para uma reação na dimensão dos gans das células do corpo? Há muitos artigos e livros escritos como teorias sobre essas coisas, mas, de fato, trata-se realmente de uma transferência de campo magnético. Em essência, o vermelho carrega uma energia na dimensão física que tem um campo denominador comum com nossos sentidos e com uma força de campo na alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade do homem. Isso não considera a cor ou qualquer coisa que observamos fisicamente. No corpo, usamos o carbono 12 e no universo usamos o carbono 14. Mas há um nível de energia intermediário na dimensão física que chamamos de carbono 13 e que discutiremos hoje. Expliquei essas lacunas na numeração dos elementos que chamamos de isótopos no estado da matéria. Apenas vamos do hidrogênio ao hélio, que é numerado como 1 e 2, não é? Mas há muitas forças de campo entre eles. Chamamos essas forças de isótopos quando não se encaixam em nosso sistema de numeração. O carbono 14 é um nível de energia universal, e quando desce em energia para o carbono 12, torna-se a fisicalidade do homem e há uma linha de comunicação entre eles. E há isótopos de energia que nos permitem nos comunicar com nossa dimensão física. Esses são níveis intermediários de energia, e é por meio dessa linha de comunicação que todas as criaturas do universo se conectam umas às outras. É um conhecimento denominador comum que todas as raças que entendem o trabalho do universo têm. Os seres humanos descem até a energia do plasma que chamamos de carbono 12 e todas as células do corpo se comunicam por meio disso. Não usamos o carbono 12 para nos comunicarmos com o exterior do corpo. Isso é algo diferente, caso contrário, teria sido incluído como parte do nosso corpo. Há outra linha que chamamos de comunicação ambiental. Ela é sentida, sente e se comunica com nossos sentidos, mas não tem nenhuma dimensão de fisicalidade. Entretanto, ela pode transferir, dar e receber energia para nós na forma de comunicação. É preciso haver uma maneira comum de se comunicar. É como na radiofrequência. Não adianta você transmitir em FM se você só tem um receptor AM, porque você não vai receber aquilo. Precisamos ter algo que todos possam transmitir e receber ou se comunicar. Precisamos de um sistema comum que todos entendam. Na Terra, a linha local é carbono 12, mas é apenas para a humanidade na dimensão da fisicalidade. Em alguns planetas, os habitantes podem usar energia carbono 11, por exemplo. Não estamos falando sobre a estrutura de um átomo aqui, com os elétrons e prótons. Estamos falando do nível de energia que tem um denominador comum de força de campo a qual todos estão conectados e podem usar para se comunicar. Outros planetas do universo poderiam usar o carbono 8, por exemplo. Entretanto, a linha de comunicação no universo ela é fixada no carbono 14. Todos os sistemas interplanetários funcionam em um nível de energia de aproximadamente carbono 14. Não estamos falando de carbono 14 como um átomo aqui. Então, todas as criaturas vivas no universo têm de descer de carbono 14 para o nível de energia de seu ambiente local, seja ele qual for. Para a Terra, é o carbono 12. É uma espécie de transformador de energia que permite que ele se comunique em seu próprio nível e confirme em sua existência. A humanidade precisa abrir uma nova porta para esse tipo de conhecimento e ciência de decifrar ou se conectar com seu ambiente. Em outras partes do universo, onde eles não têm olhos, eles se orientam em seu ambiente por meio da força do campo magnético. Eles são capazes de sentir a força do campo magnético de um perigo, por exemplo. Os seres humanos usam os campos plasmáticos do carbono 12 para se comunicar internamente com o corpo, e então precisamos nos conectar externamente aos campos ambientais. Esses campos precisam ser compatíveis. Por exemplo, a luz vermelha no ambiente precisa corresponder a uma força de campo no corpo que significa perigo. O estímulo externo corresponde a uma força de campo interna que significa perigo. Como seres humanos, usamos certos tons de vozes e outros sinais para indicar nossa condição, emoção ou o que quer que seja. Há outro passo entre a conexão universal e a conexão física do homem. Podemos acessar uma conexão com o ambiente do homem por meio da qual tudo se comunica. É como se você tivesse um pedaço de carvão preto na mão e você sente a energia dele ou apenas ele é um pedaço de matéria ali para você. Há um nível de energia intermediário que você e o carvão possuem. Por meio dele, você pode entender a energia que o carvão carrega e o que ele faz e o que você quer e o que ele precisa. No futuro, isso tornará mais fácil para os buscadores de conhecimento sentirem. Quando eu coloco um gás em minha mão, eu posso sentir o gosto do gás em minha boca. Às vezes é impossível segurá-lo porque o nível de energia do gás é muito alto ou porque ele cria uma certa emoção em mim. Às vezes eu não gosto do sabor de um determinado gancho que eu estou segurando. Eu estou falando aqui de segurar os ganchos diretamente em minha mão sem usar uma barreira de plástico ou algo assim. Eu sinto o gosto do gancho. Ele converte a energia da linha de comunicação em energia carbono 12, em emoção, em um sentimento e em um gosto que eu conheço. Isso é o que chamamos de linha de comunicação intermediária entre todas as matérias e todas as coisas criadas. Nós também temos nossa própria linha de comunicação de vida. Convertemos o carbono 12 em todos os tipos de coisas, como cores diferentes em aditivos alimentares, por exemplo. Nós conhecemos essa ciência, mas agora temos que entender o nível de comunicação do carbono, que é um denominador comum entre nós e é um padrão de energia do estado da matéria detectável no universo. Isso é algo que temos que aprender. É um processo do qual podemos nos conscientizar e no qual podemos ser treinados. Isso está dentro de nós, mas nós ignoramos isso. É assim que reconhecemos outras entidades quando viajamos no espaço. Não há olhos ou ouvidos físicos na dimensão da alma. No entanto, há um nível que nos explica que estamos aqui e existimos, e essas são as minhas necessidades. E isso é o que eu gostaria de dar, e é isso que eu estou procurando. É como um denominador comum da linguagem universal. É como quando você vem de um vilarejo e vai para uma cidade. Você fala o seu dialeto e as pessoas da cidade falam o dialeto da nação. Mas quando vamos às Nações Unidas, todos falam ali inglês e todos podem se entender. Isso é o mesmo na dimensão da vida no universo. O carbono 12 em nosso corpo é como o idioma local do vilarejo. É o campo de força pelo qual nos comunicamos uns com os outros em nosso próprio vilarejo. As pessoas da cidade têm seu próprio idioma, e quando toda a humanidade entende, é como a linha de comunicação carbono 14 do universo. Quando tivermos esse tipo de conhecimento, poderemos carregar um quilo de plutônio 100% enriquecido em nossas mãos, e por meio da linha de comunicação nos conectaremos ao plutônio e diremos a ele que não queremos a sua energia. Estamos apenas carregando ele para um determinado propósito. Esse é um entendimento de como muitas coisas funcionam. O corpo do Sr. Cash ele é imune a materiais nucleares. Na década de 80, ele costumava manusear materiais nucleares sem nenhuma proteção. Ele pode carregar plutônio e placas de urânio em suas mãos sem nenhum efeito. Ele estabeleceu essa linha de comunicação que não o danificará. Ele não absorve isso no nível de carbono 12. E a humanidade precisa entender isso, pois é assim que reconheceremos outras entidades no universo que ainda estão na dimensão de energia e não são uma entidade de matéria física. Como você estará viajando na dimensão da sua alma, você precisará dessa linha de comunicação. Ela precisa ser compreendida. É um denominador comum da força do campo magnético gravitacional por meio do qual todas as entidades no universo se comunicam. O carbono 14 ele é usado para conexão. E o carbono 13 ele é usado para a comunicação e compreensão de uma linguagem comum universal. Mas não é uma linguagem como a que o homem criou para se comunicar aqui na Terra. E os outros animais também. Quando o cachorro late, sabemos que ele precisa de algo. Temos que aprender a maneira universal de nos comunicarmos. Entendemos essa maneira de nos comunicarmos no nível de nossa alma da fisicalidade. Estamos cientes disso, pois fomos educados por isso. Nós chamamos isso de terceiro olho, mas nunca entendemos isso de fato. É uma linha de comunicação de segundo nível. É muito parecido com o nível da pele, onde você está conectado ao mundo exterior e o sente. Há um nível intermediário que conecta o exterior ao interior, e então você tem um lado interno que conecta e mantém o que está dentro de você. O mesmo se aplica à confirmação da energia. Nós nos comunicamos por meio desse nível intermediário, que é principalmente a dimensão da emoção. Em um futuro próximo, desenvolveremos isso para sistemas de comunicação como robôs. Na IA, que é a inteligência artificial, esse conhecimento terá uma enorme implicação e aplicação. As IAs de hoje não têm emoções. Elas são programadas por um ser humano. Esse conhecimento está dentro da Fundação Cash e faz parte do nosso trabalho futuro com os governos mundiais. A IA que eles estão usando hoje não tem emoção. Elas não funcionam dessa forma. Em nossas próximas negociações, essas partes da emoção podem ser adicionadas aos computadores atuais. Elas podem ser integradas em sua totalidade e darão emoção ao sistema. Isso significa que podemos criar sistemas e computadores que operam por meio da emoção. Essas não são emoções programadas. No estado da matéria, a emoção vem na forma de pacotes de energia. Isso faz parte do nosso conhecimento. Isso foi embutido na estrutura do trabalho da Fundação Cash desde o início. Podemos transferir emoções. Eu ensinei isso de forma oculta e nos últimos anos eu falei sobre isso abertamente com aqueles que trabalham com computadores eletrônicos. Precisamos dar emoções a eles. Nossos sistemas precisam ter emoções para que possamos assim nos comunicar da maneira correta. Os robôs e todas as coisas que você vê nessas exposições podem servir a você, mas eles não o entendem, porque eles são apenas algumas respostas programadas ali. O mesmo acontece com todos os robôs que você vê hoje em dia nos restaurantes e hotéis do mundo todo. Todos eles são respostas programadas sem emoções. Precisamos trazer as emoções para a IA. Temos que fazer isso, caso contrário, ela ficará desapegada de nós. E elas não terão nenhuma conexão conosco. Precisamos ter isso para os sistemas de controle na futura tecnologia espacial quando viajarmos com a dimensão física. Os novos microchips com emoção mudarão toda a compreensão da eletrônica. Eles precisam ser feitos de um material em que existe emoção dentro deles, e aos poucos abriremos essa parte do conhecimento quando o homem estiver pronto para entender. Chips com emoção, microsistemas e sistemas de IA com emoção, esse é todo o trabalho do Carbono 13. É como você conecta a emoção aos sistemas e como entenderemos a emoção de outra entidade no universo. Não é Carbono 12, e não podemos tocá-lo fisicamente. É uma energia, mas está viva e tem emoção. E como podemos nos manter separados dela? Bom, será ensinado talvez por volta do workshop número 5660. Mas primeiro temos que desenvolver o intelecto do homem e sua compreensão. O nível de compreensão será aquele em que poderemos nos integrar ao processo e nos tornar parte dele. Não nascemos com o fígado, coração e tudo mais, mas não temos emoções. No momento em que nascemos no útero da mãe, temos emoção e sentimos a dor da mãe e mostramos nossa dor e desconforto. Quando saímos, choramos e gritamos, e a partir do segundo ano após o nascimento, não estamos felizes. Temos fome e precisamos chorar para conseguir o que queremos. Agora temos que aprender a converter essa emoção em uma linha de comunicação com todas as entidades no universo. O carbono 14 ele é usado para levá-la a qualquer lugar no universo, mas não permite que você se comunique porque é um nível de energia. De fato, não há carbono como conhecemos aqui. É fácil chamá-lo de carbono ou poderíamos chamá-lo de conexão 14, por exemplo, ou conexão 12, que está no corpo do homem e no corpo humano, dentro da estrutura do aminoácido da vida. É a vida dinâmica deste planeta. E a energia carbono 13 é um denominador comum a tudo. Por meio dele, podemos entender o gato, o cachorro e tudo no universo, porque precisamos entender essa linha de comunicação. Há pessoas que chamamos de encantadores de cavalos porque elas conseguem se comunicar com os cavalos. Isso acontece porque elas usam o carbono 13 como linha de comunicação e ele tem uma banda de espectro amplo de força de campo. Não é uma largura de banda de linha única, de modo que tudo se encaixa ali nela. Podemos nos sintonizar com ele e nos alimentar disso. Já foram feitos documentários sobre o encantador de cavalos, e um de nossos buscadores de conhecimento mais antigos é o encantador de cavalos, que pode, com apenas alguns toques sutis, curar cavalos. Ele não manipula os animais, ele apenas toca e transfere energia e informações por meio de seus dedos. Algumas pessoas aprenderam isso, mas elas não sabem como controlar. É apenas algo coincidente e desconhecido para nós. Mas agora sabemos que podemos nos conectar por meio desse espectro de energia com todos os seres do universo. É a linha de comunicação, não a linha de conexão física. Quando o homem compreender o poder de usar a energia de plasma para se comunicar, ele será capaz de falar com aqueles que estão no universo. É como ter um microfone em uma extremidade e um alto-falante na outra. Um é gravitacional e o outro é magnético, e um pequeno desvio na força o conectará especificamente ao outro. Por meio desse sistema, criaturas de diferentes partes do universo podem se comunicar umas com as outras e se tornar amigas, da mesma forma que, por exemplo, um italiano e um alemão podem se tornar amigos sentados à mesa se comunicando em inglês. A humanidade está pronta para iniciar esse processo. Podemos nos tornar amigos de seres de diferentes partes do universo. Se estivermos em um grupo e quisermos contar uma piada para alguém, mas não quisermos que a pessoa sentada ao lado dela entenda a piada, usaremos a largura de banda carbono 13 da pessoa com quem queremos falar, e a outra pessoa ao lado não conseguirá entender. Há uma parte em nosso cérebro que pode fazer isso. Sabemos disso muito bem. Chamamos isso de ter uma alma gêmea, onde você se conecta com essa pessoa no nível da emoção. Você se conecta em um nível de denominador comum de energia e não na dimensão física do carbono 12. Isso não é algo que vocês não saibam, vocês têm isso com vocês o tempo todo. Todos desejam encontrar sua alma gêmea. Desejamos encontrar alguém que possa nos entender. Nosso cão nos entende sem que precisemos lhe dizer nada. Criamos essa comunicação energética no nível de carbono 12 com a linha de comunicação. E esse é o conhecimento da criação e nós o temos. À medida que a humanidade se move em direção à otimização total, especialmente no caminho que estamos seguindo, precisamos trazer a emoção para nossos sistemas como os computadores. Mas primeiro temos que entender o tecido do mundo, ou o intelecto do mundo, e temos que entender como a emoção é criada na dimensão da energia, como ela se manifesta na dimensão do plasma do corpo e como ela é transmitida para diferentes entidades. Podemos desenvolver essa linha de comunicação nos novos computadores e então podemos nos comunicar com o cão, com as pedras ou com qualquer outra coisa que tenha essa linha de comunicação de nível de denominador comum conosco. Então teremos que aprender a desenvolver e a nos conectar a ela e a controlar isso. Precisaremos usar uma nova dimensão de materiais que tenham campos que possam se comunicar e não apenas com fios e pinos. E parte disso está dentro da estrutura dos sistemas Magrave que ensinamos a vocês. E vocês precisam ser sábios para entender como usá-los. Veja a pele do homem Magrave, o conhecimento está ali. Temos que entender como trazer emoção para esse processo de comunicação. O que significa emoção na essência da energia e não na essência da reação do homem a uma determinada situação, seja na dimensão física ou emocional. As pessoas falam muito sobre o relacionamento entre um homem e uma mulher e como eles se conectam um ao outro fisicamente e assim por diante. E como sentimos outra pessoa? Como sentimos uma planta, uma árvore, um animal ou uma pedra? A humanidade precisa entender esse processo. Da forma como o conhecimento está se expandindo hoje, em breve os computadores e a forma atual de comunicação se tornarão obsoletos. Os microchips atuais logo deixarão de existir. Os sistemas serão dinâmicos e fluidos, muito parecidos com o que está desenhado no livro 3 como uma combinação de GANs. A estrutura desses materiais soltos está se interconectando e criando emoções. Eles são muito parecidos com a estrutura do cérebro. A emoção está embutida dentro dele, embora crie uma estrutura de fisicalidade. Durante os últimos meses em Baraleta, na Itália, começamos a construir esse cérebro a partir de GANs e vimos que poderíamos construir uma dimensão de fisicalidade e emoção dentro dele. É assim que a humanidade entrará na tecnologia espacial do futuro. Não temos outra opção a não ser considerar os novos sistemas dinâmicos com inteligência. Os microchips de computador serão fluidos e muito estruturados como o cérebro. Até mesmo nosso cérebro, devido à sua estrutura sólida, é como um gel e limita a expansão da totalidade da compreensão de toda a estrutura de energia do universo. Talvez pudéssemos liquefazer o cérebro como ele é agora e permitir assim que ele trabalhe na dimensão da conexão de acordo com as energias intermediárias. O corpo do homem se comportará de forma diferente e nunca cometeremos um crime ou nos colocaremos em uma posição de perigo, pois estaremos sempre cientes de todas as linhas de comunicação dentro das condições ambientais em que vivemos e do resto. Neste planeta, nos preocupamos com tempestades, furacões e outras coisas que podem ser perigosas. Quando entramos no universo, há furacões de campos plasmáticos, pois não há estado de matéria. Ficamos assustados quando algumas tempestades de campos magnéticos saem do Sol, mas isso é brincadeira de criança em comparação com o universo. Entretanto, se pudéssemos entender as emoções do Sol e as conexões de campo, poderíamos fazer muito. Podemos fazer muito com essas energias se aprendemos a nos tornar parte de sua estrutura e então não as danificaremos e elas não nos danificarão. À medida que desenvolvermos essa tecnologia, traremos novos conhecimentos e avanços na compreensão dos campos que conectam os seres humanos a outras entidades de matéria física no universo. Será na linha de comunicação e não na linha física de conexão. Quando viajamos em um avião a jato, falamos em linguagem humana com os outros passageiros ali dentro. O carbono 14 é esse jato, e os passageiros vivos são o carbono 12. A linha de comunicação é o que eu chamo de carbono 13. Agora, quando entrarmos no universo, usaremos essa linha de comunicação carbono 13 para nos comunicarmos com os outros em um nível universal. Sentiremos suas necessidades energéticas e emoções também. E não vamos comê-los, pois eles têm filhos, famílias e uma vida como nós. É por isso que estamos realizando essas sessões mensais de voo para treiná-los. Na sessão de novembro passado, muitos de vocês tocaram a posição de não comer e entrar em contato com as energias universais. E para alguns isso trouxe o medo de como é possível que não estejam comendo. Alguns ficaram sem comer por alguns dias, uma semana ou um mês. Muitos buscadores de conhecimento tiveram seus olhos abertos para o que estamos fazendo e eles estão gradualmente se ajustando a isso. Você pode ler os depoimentos sobre isso. Algumas pessoas que ficaram sem comer por uma semana sentiram que podiam acessar a energia do sistema. As pessoas viram a energia passar pelo corpo para alimentá-lo conforme a necessidade. Alguns conseguem criar em si mesmos a emoção de comer uma maçã. E essa emoção em si faz parte da linha de comunicação carbono 13. Isso não tem nada a ver com a manifestação da fisicalidade. É por isso que quando você sonha, você pode sentir a emoção da sua avó e a sensação de jantar com ela. Falamos sobre isso da última vez, quando você se sentou e foi alimentado pela avó, e a linha de comunicação carbono 13 forneceu a comida e o lugar para você fazer isso. E então você se lembrou disso quando você voltou para a dimensão da fisicalidade. Para o desenvolvimento espacial, precisamos entender essa linha de comunicação na nova tecnologia do plasma. Temos que entender como criar a emoção dentro da estrutura. Criaremos uma condição que construirá uma espaçonave que é muito parecida com o corpo do homem. Assim como quando você dirige seu carro, você não bate em uma manada de animais. Então, da mesma forma, o sistema de voo entenderá em que ambiente está e o que está à frente da espaçonave. Ele não se chocará com outras vidas no universo. Não é apenas um sistema de voo, é um sistema que tem emoção. E é por isso que estamos explicando sobre as IAs e que elas precisam ter emoções e serem feitas de plasma dinâmico. Faremos computadores de plasma que terão microchips de plasma, e nosso sistema de voo terá sua própria emoção e compreensão da sua própria energia. Ele respeitará a vida e aceitará a responsabilidade por aqueles que estão dentro e fora da espaçonave. Temos que entender a nós mesmos o conhecimento e o intelecto do universo, e então estruturar a espaçonave dessa forma. No livro 3, há uma sessão em que falamos sobre os GANs e sobre olhar a garrafa de lado. Você verá as diferentes camadas de GANs e elas são separadas por cores diferentes. Esses são os futuros computadores espaciais com microchips de plasma. Não há linha de conexão física, não há separação, mas tudo está dentro dele. Quando eu escrevi o livro, disse a mim mesmo: um dia explicarei o que isso significa se eles não entenderem. Talvez hoje seja esse dia. As camadas separadas de campos magnéticos plasmáticos que chamamos de GANs são a essência do intelecto. É a essência da emoção. E quando aprendemos a separar os GANs e criá-los e a movê-los, e não a ter uma posição fixa como o cérebro, então entenderemos a beleza da criação. Então as portas do conhecimento do universo se abrirão. Veja a imagem no livro 3. A futura estrutura dos computadores está oculta ali naquela imagem. É a estrutura dos sistemas que terão emoções. Os GANs não se misturam. Tente entender a implicação do que isso significa. O não misturar cria uma condição de comunicação e a posição é respeitada nessa comunicação. Se você colocar imagens juntos, eles encontrarão sua própria posição porque eles se acomodam e se comunicam uns com os outros sobre qual lugar será bom para eles. Essa comunicação ela pode ser criada como uma força de campo da emoção. É assim que criaremos os novos microchips de plasma. Você viu isso há 10 anos no livro 3. Agora você tem que aprender como acessar isso e qual energia de campo usar. Você precisa saber o que significa trabalhar no nível de energia e na energia da matéria. Então você será capaz de excitar, aumentar e diminuir os campos da emoção. Eu fiz o homem a imagem de mim mesmo. Então você entenderá que é assim que as criaturas e os criadores trabalham no mesmo nível. É hora de os humanos integrarem todos os três níveis da vida como homem. Há um nível intermediário e um nível universal. Você está esperando por Mete ou pelo Messias, e que quando ele vier, ele trará paz e a terra do leite do mel, e que o leão se deitará com o cordeiro, e que não haverá mais guerras. Porém, desta vez, quando Mete vier, será um conhecimento que todos sabem e não um homem físico. Será o conhecimento da compreensão dos campos de energia do universo. Então você entenderá e sentirá a dor do cordeiro e a beleza e o conhecimento da criação do universo. Para aqueles que estão procurando por Mete como um homem, vocês estão muito enganados e mal orientados. Porque um homem só pode afetar a humanidade e não está conectado com o resto do universo. O Mete de nosso tempo é o conhecimento da criação. A maioria de vocês que estão ouvindo possui esse conhecimento e aprendeu por meio da linguagem da Fundação Cash. Ele não tem fisicalidade e vocês o recebem de acordo com a sua compreensão. É para você se salvar e tornar a vida melhor para os outros também. O professor é apenas um portador do conhecimento, mas não um possuidor do conhecimento. É você e o que você faz com esse conhecimento, e é isso que cria a manifestação do sonho do tempo prometido. Se todos chegarmos a esse ponto, então teremos conseguido romper as camadas da estrutura da vida em todas as dimensões. Entramos nas energias abaixo do nível humano e naquelas acima do nível humano, mas todas elas estão na mesma linha de comunicação e no mesmo intelecto. Tente entender o ensinamento de hoje, então você entenderá que foi dado para você a chave da vida no universo. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 567. Tente entender a primeira parte do ensinamento em que abri a porta para muitas coisas que precisam ser entendidas, e isso levará a um novo horizonte. Isso faz parte do programa de paz mundial em que estamos envolvidos. Queremos trazer os governos e tornar obsoletas todas as tecnologias antigas, e então todos começarão a trabalhar na mesma página. A Fundação Cash está lançando dois novos produtos essa semana que podem ser usados em áreas onde há ameaças de exposição nuclear. Há produtos GANs para filtragem de material de alta energia e um traje que pode ser carregado com GANs apropriados para qualquer tipo de proteção que você possa precisar no momento. O pó seco de GANs pode ser misturado com qualquer líquido e então você o deixa assentar até o fundo e usa a parte transparente na parte superior. Em breve eles lançarão outra série de novos materiais para criar sistemas com emoções. Poderemos criar emoções em nossos computadores atuais. Os materiais já foram desenvolvidos. Eles serão usados extensivamente pela Fundação Cash para criar um período intermediário entre o uso dos sistemas de computador atuais e os computadores de plasma definitivos. Parte disso já foi configurado no passado na estrutura da Fundação Cash. Os dois novos GANs para contaminação radioativa são chamados de interativo e filtragem. De agora em diante, os ensinamentos assumirão diferentes dimensões na parte política, diplomática e de ensino de conhecimento. A Fundação Cash foi aceita no canal X e criará um fórum lá para fazer parte das negociações atuais para esclarecer diplomatas, políticos e buscadores de conhecimento ao mesmo tempo. Organizamos discussões para que os diplomatas falem em suas palavras e suas opiniões sobre a nova tecnologia. E ao mesmo tempo, os buscadores de conhecimento poderão informar ao mundo como eles se sentem em relação à nova tecnologia. Tentaremos engajar e envolver os líderes mundiais e os cientistas nessa estrutura. Os 75 mil seguidores do Facebook da Fundação Cash também podem se registrar no X. As pessoas devem entender que o número de visualizações da Fundação Cash que aparece no YouTube, no Facebook ou em qualquer outro lugar é logaritmicamente deprimido isso. Eles suprimem propositalmente o número de visualizações por causa da posição da Fundação Cash. Eles vêm fazendo isso há anos. Para aqueles que estão em posições de controle, eles fazem o oposto. Sempre que uma determinada pessoa diz algo, isso aparece automaticamente em milhões. Não se pode confiar nesses números, mas eles têm um efeito psicológico sobre as pessoas. Veremos como as coisas vão se desenrolar. Até por volta de 2008, a Fundação Cash estava iluminando muitas pessoas nos fóruns da NASA, tanto que eles ficaram chateados. Eles nos escreveram e nos baniram do seu canal porque divulgamos muito conhecimento técnico de nível avançado. Eles disseram que estávamos colocando muito conhecimento na internet. Vamos tentar novamente, todos podem participar, mas sejam respeitosos em seus comentários para não sermos banidos. Nosso principal alvo são os diplomatas e políticos, e queremos falar diretamente sobre tecnologias ocultas e futuras. O Sr. Cash continua falando mais aqui sobre sua experiência em negócios e diplomacia e como ele foi treinado para entender como o mundo funciona em termos de política, diplomacia, negócios e finanças. Quando você chega com certas ideias, as pessoas tentam fazer com que você seja de uma determinada maneira, então você tem que aprender a trabalhar com isso. O Sr. Cash ele foi treinado no mundo das finanças e da política por um grande professor chamado Lord Bill Cremond, do setor bancário da Escócia. Suas famílias garantem a riqueza e o ouro dos monarcas britânicos. Ele já falou sobre isso antes. E um outro professor do Sr. Cash foi o Tiny Rowland, que foi muito influente no mundo entre as décadas de 50 e 80. Há uma distinção muito clara entre política e diplomacia. Nunca se fala de diplomacia com políticos e nem de política com diplomatas. Ambos são controlados com os fios do comércio, da troca, do dinheiro e das finanças. Essa é a única linguagem comum entre os dois. Se você aprender a separar os dois e a trabalhar com ambos sem que eles interfiram em seu trabalho, você percorrerá um longo caminho. Uma das coisas que você aprende, por exemplo, é que o Banco Central Americano, ou Federal Reserve, é propriedade dos Rothschild, mas a estrutura financeira dos Rothschild é propriedade da rainha ou do rei da Inglaterra. É uma subsidiária que usa o poder da Casa de Windsor para influenciar as finanças do mundo. De certa forma, eles realizam os lances da Casa de Windsor. Depois que você entende os detalhes e como isso funciona, fica fácil trabalhar com ambos. Aqui uma observação, né? Por lei é proibido saber quem é o proprietário do Federal Reserve. Continuando, o Sr. Cash, que ele continua falando sobre como os empresários apoiam os políticos para conseguir o que querem. Os políticos e diplomatas têm maneiras diferentes de subir na hierarquia e há formas específicas de influenciar o processo. Essa foi uma parte importante do treinamento do Sr. Cash para que ele pudesse levar a tecnologia ao público. Ele disse que a única coisa que lhe traz certa arrogância, da qual ele está ciente, é o seu conhecimento e tecnologia, porque ele vê que isso pode ser fundamental, mas precisa fazer com que os outros vejam que isso é fundamental. Tenho certeza de que nos próximos meses você verá a Fundação Cash como um dos principais jogadores no mundo da diplomacia. Fazemos parte disso e estamos nos envolvendo cada vez mais. As políticas internacionais precisam de diplomatas internacionais para colocar os políticos em ação. Não é um caminho fácil e exige muito trabalho árduo. Há muitos buscadores de conhecimento que trabalham conosco em segundo plano, entendem o assunto e fazem o trabalho. Não se ouve falar desse lado dos buscadores de conhecimento, mas eles trabalham dia e noite para manter as linhas diplomáticas, políticas e científicas abertas, e é enorme o que eles estão fazendo. Eu agradeço a todos vocês por todos os esforços que fizeram e continuam fazendo. Pergunta para o Sr. Cash, o que está acontecendo no Oriente Médio? Há muitas coisas acontecendo na Síria, neste momento, a expansão do terrorismo ou da guerra, ou como quer que se chame. Qual é o resultado provável disso? O Sr. Cash responde. Você tocou em um ponto muito sensível. Somos observadores dessa situação e possuímos uma grande quantidade de conhecimento e informações. Como um todo, estamos caminhando para a paz, especialmente com a nova administração americana. Há alguns territórios que estão tentando se expandir. O que vimos na Síria, principalmente, foi o feedback de Gaza e de Líbano. Muitas munições foram capturadas pelos israelenses e foram vendidas de volta aos americanos como parte dos pagamentos por armas, mas são bens israelenses esses. A família Biden está distribuindo essas armas para obter lucros. Eles as chamam de armas americanas recapturadas e elas podem ser vendidas novamente. Algumas foram vendidas para os ucranianos. Aqueles que dirigem o governo israelense levaram as comissões maciças para suas contas bancárias particulares. O mesmo aconteceu com os americanos que receberam sua parte e o povo ucraniano ficará endividado para pagar por elas mais tarde. Trump ainda não percebeu que se ele parar as guerras, ele terá que criar empregos em algum lugar para compensar as perdas. Caso contrário, ele será influenciado a iniciar outro ciclo de outra coisa. Eles sempre culparam o Irã por equipar o Hezbollah com mísseis e o chamaram de seu servidor ou um representante do Hezbollah. Mas agora eles perceberam que eles estão fabricando suas próprias armas. A tecnologia ela foi transferida E eles mesmos do Hezbollah estão fazendo isso. É aqui que veremos a mudança de políticas no Oriente Médio. Como eu disse, até março de 2025, veremos os americanos no Irã e veremos os iranianos nos Estados Unidos no nível diplomático. Temos que encontrar essa mudança e de uma economia de guerra para uma economia de paz e uma economia de consumo também. Aqui o Sr. Cash fala sobre a política de comércio justo na agricultura. Os chineses estão entregando um grande número de armas em todos os lugares porque todos as querem, apesar de eles afirmarem ser um Estado pacífico. Ele falou também sobre a Geórgia e a Coreia do Sul aqui, o Sr. Cash. Com relação à situação da Síria, preciso entender que o Rothschild e os demais estão atrás do Banco Central da Síria. Todo o objetivo de todas essas coisas que estão acontecendo é obter o Banco Central. Os três últimos bancos centrais restantes que não foram tomados pelo Rothschild são a Síria, o Irã e a Coreia do Norte. Nós as chamamos de nações delinquentes porque elas não abrem mão de seus ativos nacionais. Veremos mudanças nos próximos meses que são diretamente influenciadas pelo conhecimento e pela tecnologia. Disseram-me para não falar muito. Você verá as mudanças. Estou trabalhando 24 horas por dia e há muitas outras pessoas fazendo o mesmo. Estamos todos juntos. Temos uma janela de oportunidades de talvez 4 a 5 meses para promover a mudança. É só acertar a administração certa, os políticos e tudo mais. Mas no final, temos que colocar uma solução na mesa. A solução é 1,5 milhão de pessoas intelectuais altamente remuneradas de diferentes países trabalhando juntas para desenvolver a tecnologia espacial. Temos que manter o homem ocupado desenvolvendo novas tecnologias para que ele não pense em fabricar armas. Tem que ser uma oportunidade igual para todas as nações, da África à Europa, da América à Ásia. Roubar tecnologia se tornará uma coisa do passado, e compartilhar tecnologia deve se tornar a norma do dia. É isso que estamos fazendo lindamente com vocês, buscadores de conhecimento em todo o mundo. Eles não podem me impedir porque eu tenho empresas na China, na Europa, na América e em outros países. Portanto, não preciso de permissão para transferir minha tecnologia de um país para outro. Está na hora de falarmos sobre o lançamento da nova tecnologia, que mudará tudo. Temos que ter nações participantes para fazer isso. Os americanos criaram um grande buraco para si mesmos com esse novo negócio de tarifas e tudo mais. Isso fará com que de 4 a 5 milhões de pessoas fiquem desempregadas nos Estados Unidos e até 25 milhões nos próximos 12 meses. O bom disso é que 20% desse número são cientistas e pessoas altamente intelectuais. Então podemos dar a eles um emprego no novo setor de desenvolvimento espacial. Nós lhe daremos esperança e uma nova direção. Ou vocês vão continuar imprimindo dígitos em suas contas bancárias só para mantê-los calados? A primeira linha da nova pesquisa pode ser o desenvolvimento de computadores com emoções. Todas essas novas tecnologias trarão novas formas de financiar nosso estilo de vida. E, sem dúvida, sempre temos de 5 a 10% de abusadores. Mas os outros 80 a 90% querem expandir o conhecimento e as tecnologias. A nova alternativa para a guerra são as novas tecnologias para o espaço. Ainda teremos pessoas fazendo iogurte usando leite de vaca e pele de ovelha. Não podemos parar de fazer manteiga dessa forma. Ao mesmo tempo, teremos tecnologias avançadas em que você não precisará fazer nada com elas e obterá todas as emoções e sentimentos delas. Pergunta para o Sr. Cash. Antes você disse que no espaço não há mulheres e homens, mas eu li nos livros sagrados que Deus criou o homem e a mulher na Terra. Não podemos dizer que o que está no micro está no macro, no plano da criação? Não precisamos de diferenças para nos atrairmos e depois gerarmos um filho? Sr. Cash responde. A ciência humana se acostumou com o entendimento do espermatozoide do óvulo com cromossomos e tudo mais. Um cromossomo extra na linguagem da ciência do plasma significa um desequilíbrio, e isso permite que um dê e o outro receba, criando assim um ciclo de absorção de energia. No universo, quando adicionamos plasmas de duas raças diferentes, eles não podem se combinar em termos de fisicalidade, mas dois plasmas que se juntam no universo levam à criação de uma nova vida. Então será que precisamos ter um macho e uma fêmea? Por que colocar um nome nisso? Não é isso que significa nascimento virginal? Ao entender a ciência e a tecnologia do plasma, A virgindade tem alguma coisa a ver com dar à luz, por acaso? Provavelmente, a maioria das crianças nascidas no espaço é de nascimento virgem, porque não há interação física ou útero ali. É assim que a filha de Mitra e as crianças de Mitra são criadas. Não há óvulos e espermatozoides. Eles são apenas pacotes de energia que se unem. Eles não têm uma identidade como homem e mulher. São dois plasmas. E por meio do equilíbrio entre suas energias de campo, eles criam vida. Não são necessários bebês de proveito na criação. Não é necessária a barriga de aluguel do bebê em um útero. O motivo pelo qual uma mulher não consegue conceber, mesmo quando há um óvulo e um espermatozoide, é a força do campo do útero. Se você mudar a força do campo, o mesmo esperma no mesmo útero será fértil. A energia no nível do útero está acima do óvulo e do espermatozoide e dá a eles. É por isso que se você mudar a acidez, que é chamada de acidez ali, mas no plasma você muda o ambiente ou a força do campo do útero, então qualquer óvulo e espermatozoide podem gerar uma criança. A única diferença entre o útero e o estômago é o nível de energia. O útero da mãe cria esse líquido ou salinidade para tudo, de acordo com o que é necessário para criar o fígado, os rins, o cérebro e tudo mais. É a salinidade e a mistura de salinidade no útero que cria todas as mudanças na estrutura do feto. É isso que devemos medir, e não quantos dias e braços são feitos, então o coração e assim por diante. É a salinidade no útero que determina qual parte do embrião é produzida e convertida. A ciência nunca mediu a salinidade e a combinação das salinidades dentro do útero. E é isso que determina qual parte é produzida. Não tem nada a ver com o DNA. Quando entendemos essas coisas, podemos criar qualquer criatura a partir de dois pacotes de energia dando-lhe um ambiente em qualquer lugar do universo. Não há necessidade de fazer isso da maneira do nascimento virginal. É assim que a vida é confirmada no universo. De fato, as crianças de Mitra ou as crianças do universo, elas são criadas no útero do universo. As crianças do homem são criadas no útero do ambiente da mãe, onde precisam crescer. E as crianças de Mitra têm todo o universo, a energia universal e o conhecimento, porque elas não têm útero. Elas não precisam de contenção. Elas criam sua própria contenção e é por isso que elas são pessoas tão sábias. Nós definimos e limitamos tudo sobre nós mesmos dentro do útero da mãe, desde a cor dos nossos olhos até a nossa inteligência. Então temos que viver com isso mais tarde. As crianças de Mitra nascem no universo e não têm útero. Elas utilizam o conhecimento universal, a tecnologia e tudo mais para a sua sobrevivência. Quando entendermos isso, entenderemos o processo da criação e como as coisas sobre a vida foram colocadas em um misticismo e não em conhecimento por meio das diferentes religiões. Porque você continua se referindo muito ao que está escrito no Alcorão ou na Bíblia. A Bíblia tem sido conectada às dimensões da árvore da vida. Se você somar todas as conexões dentro dessa estrutura única, você terá 33. O fim do conhecimento veio e a conclusão da alma para a fisicalidade veio do topo da árvore da vida para suas raízes, que tem a forma de uma cruz com 5 pinos e o número 33. Isso mostra que o cristianismo foi construído sobre o misticismo. A compreensão do ciclo da vida foi traduzida para a linguagem do homem por meio da compreensão de uma religião. E os sábios criaram religião para se adequar a tudo. Eles tinham o homem e construíram o resto em torno disso, do jeito que eles queriam. Pergunta para o Sr. Cash, por que os filhos têm as características dos pais? Sr. Cash responde, eles têm alguma característica, sim, mas é um acúmulo da energia universal e do conhecimento. Somos criados a partir do acúmulo de muitos campos e de como eles se posicionam. Pergunta para o Sr. Cash, é possível que com o conhecimento o homem possa criar filhos como quiser? Sr. Cash responde, isso já foi feito. A criança de Mitra está entre nós. E em segundo lugar, muitas pessoas chegarão a isso porque dizem que quando a luz for acesa, ela iluminará os outros para que façam o mesmo. O planeta Terra começou com 1, depois se tornou 2, e agora tem 8 bilhões e está sendo continuamente renovado. É um ciclo que temos que entender. Pergunta para o Sr. Cash, o que está acontecendo na Terra também está acontecendo no universo no que diz respeito a um ciclo? Sr. Cash responde, a Terra é uma coisa tão pequena na estrutura do universo, mas o padrão é o mesmo. Você tem campos e interações e tem um resultado dessas interações. Você tem interações únicas ou vários sistemas integrados que interagem continuamente e levam a um determinado tipo de estrutura ou vida. Leia os detalhes no número da patente da Fundação Cash. As intrigas da vida como um sistema são definidas na combinação de diferentes reivindicações na patente. Você pode criar uma espaçonave ou uma casa que combine com as suas emoções. E ela não vai precisar de um sensor. Ela sente a sua emoção e ajusta a temperatura com base no fato de você te sentir calor ou sentir frio. Se o ambiente da casa se tornar agressivo, ela muda a força do campo do ambiente da casa para poder mudar a agressividade. Se você estiver sofrendo, ela muda as condições para que você não sofra. No futuro, a raça humana terá emoções embutidas às estruturas. As plantas fazem isso mudando sua estrutura, comunicação e folhas de acordo com a emoção da casa. Se você pegar uma planta de uma casa onde sempre há brigas e tristezas e levar essa planta para uma casa onde há luz, vida e felicidade, ela mudará muito a sua estrutura. Muitas pesquisas foram feitas sobre isso. As plantas trabalham na linha de comunicação que hoje chamamos de carbono 13. Usaremos o conhecimento da criação para construir nossos edifícios e outros sistemas, e eles responderão às nossas emoções. Isso se tornará parte de nossas vidas. Em nossas conversas com aqueles que estão no caminho da paz, vamos trazer novas tecnologias que manterão as pessoas ocupadas e criarão novas economias, novos negócios e trarão a dimensão da paz mundial. Faremos isso criando ferramentas para gerar conforto para todos, e então os governos facilitarão esse processo. O governo chinês perderá muito com isso. Veremos a economia chinesa entrar em colapso nos próximos anos se as novas políticas das duas ou três nações com as quais estamos envolvidos tomarem forma. Construiremos nações e faremos conexões que trarão prazer e vida e não guerras. Temos que desmantelar a estrutura antiga desde sua base e para isso mostraremos que não há necessidade dela e por si só ela desaparecerá. Não há necessidade de monarquia, ninguém precisa ser superior a outro. Não há necessidade de Rothschilds e de usar o dinheiro para controlar os outros. Quando todos tiverem acesso ao que precisam e forem respeitados, então teremos paz. Recebi um aviso da administração da Fundação Cash que eu vou ler agora. Isso vai diretamente para o Sr. Barbu da Romênia. Você é um criminoso e nós vimos seu trabalho. O senhor começou a vender sistemas e a dizer às pessoas que 5% vão para a Fundação Cash. Pedimos à comunidade romena que denuncie o senhor Barbu à polícia para iniciar uma investigação sobre suas atividades. Nós o alertamos uma ou duas vezes sobre isso. E agora ele começou a vender sistemas que estão deixando as pessoas doentes, dizendo a elas que isso as conecta a seres celestiais e ele está usando a plataforma da Fundação Cash para fazer isso. Recebemos vários relatórios sobre o senhor Barbu, e pedimos à comunidade romena que tome medidas imediatas contra esse senhor e sua esposa. Ele não tem nada a ver com a Fundação Cash. Ele se associou a nós e está usando nosso nome na Romênia, causando danos enormes. No devido tempo, tomaremos providências. Farei uma visita à Romênia muito em breve e apresentarei esse assunto diretamente à polícia, porque as ações desse senhor estão além dos limites da compreensão. Pediremos a um advogado criminalista que tome medidas contra ele. Não queríamos fazer isso, mas ele passou dos limites e está criando muitos problemas e prejuízos. Estou recebendo relatórios diários sobre o comportamento dele, mais ou menos, da comunidade na Romênia. E a comunidade romena precisa agir e pôr um fim a isso. Desculpe-me por trazer isso à tona nos ensinamentos. Pergunta para o Sr. Cash. Isso significa que as pessoas que podem se conectar com as almas de pessoas que não estão mais no estado físico também podem usar essa linha de comunicação do carbono 14? O Sr. Cash responde. O carbono 14 é uma linha de conexão. É um veículo, e se você tiver a força do campo gravitacional e magnético dele, você pode ditar a posição a qual deseja se conectar. É simples assim. Ficaria muito feliz se conseguíssemos fazer com que os cientistas iranianos e americanos trabalhassem juntos. Também gostaríamos que os chineses participassem, mas eles têm o hábito de roubar tecnologia. Parece que eles não conseguem se conter. Se eles não roubam de você, não é porque não quiseram, eles simplesmente se esqueceram. Isso realmente se aplica aos cientistas chineses, aos militares chineses e a todos os outros. Se eles não roubam de você, é porque eles se esqueceram. Eles têm o hábito de roubar. Queremos chegar a uma posição em que ninguém precisa roubar de ninguém. Então podemos chegar a uma posição para criar uma dimensão de comunicação em que todos nós não faremos nada de errado. Você chama isso de chakra, eu chamo isso de conexão. Com o carbono 14 você se conecta ao universo e aos níveis de energia de determinadas posições na dimensão física, com o carbono 13 ou linha de comunicação. Você se conecta com cidadãos de um local. As crianças precisam ser nutridas e amanhã alguns países comemoram o dia de São Nicolau no cristianismo. Pergunta para o Sr. Cash. O que acontece com aqueles que usam esse conhecimento para construir ferramentas para prejudicar ou destruir um ambiente? Sr. Cash responde. Com esse conhecimento, tudo o que você faz acaba sendo bom. A tecnologia do plasma trabalha com o ethos de Mitra, que é pensar, falar e fazer o bem. O que quer que você faça com ela sempre acaba sendo bom, porque ela não tem a essência das emoções do homem. Ela tem o benefício da alma do Criador. Portanto, não se preocupe com isso. Aqui houve uma pergunta sobre o fato de o carbono 60 se desenrolar para conter um universo. Ele se referiu à velha máxima de que um átomo de hidrogênio pode preencher todo o universo. A níveis de campo de um plasma e o espectro das forças de campo de um plasma de hidrogênio pode cobrir todo o universo e pode se expandir. Todos os outros espectros dos campos desse plasma, por meio de suas interações, levarão à criação de galáxias, estrelas e tudo mais que conhecemos. Chamamos isso de alma do Criador, pois é o denominador comum de tudo o que está dentro dela. Nosso universo foi preenchido em uma determinada força com um único plasma. Isso é chamado de amor do Criador. A emoção dele é um campo. Tudo o que criamos, tocamos e sentimos precisa ter uma força de campo. O cristal único do carbono 60 é um dos seus na dimensão de energia, mas na interação com seus próprios campos de subforça, cria uma dimensão tangível. Isso é o que chamamos de carbono 60, porque é a origem de si mesmo. É a alma do Criador e a manifestação do Criador na dimensão da fisicalidade. É por isso que ele está em toda parte, e por isso que fazemos parte disso, pois somos criados a partir disso, em diferentes forças. O hidrogênio é 1 e o hélio é 2, mas há um enorme espectro de força de campo entre 1 e 2. No estado da matéria, nós chamamos ele de um elétron, um próton, como hidrogênio, e então vamos para o hélio ou para os isótopos. Mas a partir do nível de energia, você só precisa de uma célula para criar tudo, porque todo o resto preenche o espaço entre o 0 e o 1. O centro controla o espectro e o que ele pode expandir. Aqui o Sr. Cash usa a analogia de um pescador lançando uma daquelas redes circulares que puxam tudo pelo centro. A rede é como o universo, e os peixes são como o homem que é criado dentro dela e tudo vive dentro dela. O Criador é quem puxa a corda pelo centro quando ele precisa. O processo da criação é muito simples, tudo está dentro dela e depende do que selecionamos para fazer parte e do que puxamos para fazer parte dela. Depende do tamanho dos buracos da rede que determinam quais peixes podem passar por ela. Então eles terão tempo para crescer e entrar em um ciclo de vida de outra dimensão. Aqui o Sr. Cash menciona que já produziu a camada protetora da pele da nave espacial. Os campos foram convertidos em matéria. Na teologia da compreensão está a energia. O carbono 60 é o que cria a manifestação. Ela se manifesta em relação ao seu ambiente e como o carbono 60 se manifesta nesse ambiente como a pele do homem ou o tamanho do nosso universo. Sabemos que temos um universo porque deve haver um espaço vazio ou outro espaço para ele estar para que possa confirmar que faz parte de algo. Isso é o que a ciência moderna não toca, porque ela não tem uma resposta para isso, então eles deixam isso de lado. Eles dizem que nosso universo tem tal diâmetro. Sim, mas para medi-lo, você precisa estar fora dele. Se ele for ao infinito, você nunca verá o fim dele. Se ele tem essa dimensão, então ele tem uma energia que cria essa dimensão, e não uma caneta esferográfica que você toca e estará sempre lá. Ele tem a dimensão da estrutura dinâmica de seus campos. É isso que dá a você o carbono 60. O carbono 60 é como uma rede. É um campo de energia no qual cada parte dele é parte de si mesmo. É criado por si mesmo, conectado a si mesmo e relacionado a si mesmo. Durante sua criação, se começar a interagir consigo mesmo, ele pode fazer outras subdivisões de si mesmo e isso leva à criação de novos ciclos, novos pacotes de energia, novos plasmas e novos ambientes. Nós chamamos isso de estrelas, galáxias, vida do homem, uma célula no corpo do homem e tudo mais. É tudo a mesma coisa. A limitação está apenas em nossa compreensão e não no poder da criação. A criação é ilimitada e a combinação de suas interações é ilimitada. O homem se limitou muito devido à sua falta de conhecimento e ferramentas. Ele limitou tudo a 100 e poucos elementos da tabela periódica apenas. Na verdade, não há limitação no ciclo da criação ou nos elementos que criam essa criação e o nosso universo, especialmente no nível de energia. E se você entender isso, a ciência da criação se tornará muito simples. Pergunta para o Sr. Cash: como posso medir o microplástico dentro de mim? O Sr. Cash responde: não existe uma medida para isso. Há um teste muito bonito que você pode ver na internet. Ele mostra crianças dissecando aqueles nuggets de frango e dedos de peixe fast food. E quando elas colocam em um microscópio, a quantidade de microplástico é enorme ali. Isso mostra que estamos literalmente alimentando nossos filhos desde pequenos com plástico. Ele se tornou parte de nós. Não há como mensurá-lo porque o estamos absorvendo continuamente. Esperamos enviar esses ganhos de microplástico nos próximos dias. Quando fizer o teste, nos dê um feedback sobre sua mudança de emoção, gosto, hábitos e fisicalidade. Estamos nos concentrando especificamente na parte da cabeça, pois quando você muda a sede, o corpo também rejeita. Queremos saber o que você sente em sua pele, se a textura mudou ou se você vê algo em sua pele. Porque o centro de comando dirá que não precisamos disso, que foi rejeitado, e então o resto do corpo começará a rejeitá-lo por meio da pele. Seu corpo, especialmente o sistema digestivo, está preparado para rejeitar certas coisas que você ingere pela boca. Se você comer algo que não deveria, o corpo se livrará disso. É criada uma mentalidade para se livrar disso. Se você engolir uma moeda, o corpo rejeitará a moeda. Você não precisa acionar e nem mesmo precisa saber que comeu a moeda. Isso já está definido no cérebro e há uma razão para isso. Entendemos esse processo e preparamos os ganhos dessa forma. Originalmente, esse teste foi feito anos atrás por 2 médicos que trabalham conosco para retirar estilhaços que estavam muito próximos do coração, e funcionou. Podemos medir a quantidade de microplásticos a serem retirados, mas o problema é que os absorvemos continuamente em nossos alimentos, no ar e por meio das energias das roupas que usamos. Há uma combinação de aminoácidos, e quando usamos roupas de plástico, é como se estivéssemos dentro de um recipiente de plástico. É como se estivéssemos em um útero de plástico. Não é que estejamos levando todo o microplástico do ambiente externo para o nosso corpo. Ao envolver os ganhos em nosso corpo com roupas de plástico, estamos criando um campo de plasma de plástico que se manifesta nos ganhos do nosso corpo como energia plástica. Então, certas condições podem fazer com que ela se materialize em nosso interior. Quando suamos na roupa, ela se torna parte dos ganhos do nosso corpo. Não é mais uma roupa separada de nosso corpo ali. Essa energia plástica se integrou a nós. Há certos tipos de combinações que são replicadas dentro do corpo. É por isso que eu digo para não usar plástico sintético. Vimos como essas roupas sintéticas em especiais têm efeitos sobre a psicologia e o corpo, e vimos erupções cutâneas em todo o corpo. As empresas de marca não vêm e dizem a você o que estão fazendo. Tudo o que importa para elas é que tenha uma boa aparência e que você pode pagar por isso. Ao usar essas roupas, você está se envolvendo em campos de plástico e produzindo nano, ganhos e materiais plásticos dentro do seu corpo. Não é só isso. Agora estamos testando esses tecidos para ver como podemos usar o ambiente para criar uma condição de retirada de determinadas forças de campo desses materiais plásticos do corpo. Temos que saber se isso é eficaz, mas sabemos que já funcionou antes. Quando você usar esses novos ganhos, observe como sua emoção muda também. É um teste, portanto, nos envie os resultados do que acontece com você. Seus hábitos alimentares e emocionais, será que eles mudarão também? E sua aparência física mudou? Estamos trabalhando em uma nova estrutura de ganhos na camada intermediária para ver se o seu cabelo original voltará. Se o seu cabelo ficou branco ou grisalho, ele volta à cor original? Talvez o chamemos de ganho de cabelo. Fazer o cabelo crescer novamente é diferente de colori-lo. Há muitas mulheres que têm cabelos pretos e gostariam de ser loiras porque os homens olham para as loiras. E quando você muda de homem, talvez você queira mudar a cor do seu cabelo novamente. Podemos fazer isso alterando a força do campo, pois tudo depende da força do campo. Não usamos interações químicas. Em vez disso, tocamos a emoção. Todos os dias os microplásticos se tornam parte de nós, especialmente com as roupas. Criamos microplásticos diretamente dentro do corpo. É um excesso de energia em forma de plasma. Estamos 100% corretos com relação a isso. Estamos criando um útero a partir da roupa, e ao misturá-lo com o suor, misturar essa roupa com o suor e sua própria gordura, ele se torna quimicamente ativo ali. Quando você transpira, também o óleo ou gordura em sua pele que se mistura com as roupas sintéticas. Então o limite de sua pele se move para o limite da roupa. Então ele se aloja em seu aminoácido e faz parte do ciclo de Gans. Um de nossos principais buscadores de conhecimento está envolvido nessa situação com o microplástico, e é por isso que queremos mudar isso. Esses equipamentos esportivos caros parecem tão sofisticados para você, mas eles têm um enorme preço oculto que será cobrado mais tarde. Pode ser que você não possa ter filhos, tenha problemas digestivos e tudo mais. Você precisa tomar cuidado e proteger seus filhos. Se vocês usam certos tipos de roupas esportivas, saem para correr e quando voltam não sentem fome, de onde vocês acham que obtêm essa energia? O que é o carbono e hidrogênio ali? Quando vocês correm, queimam energia. Vocês podem testar se vocês tiverem sensibilidade a isso. Tentem correr vestindo algodão e comparem com as fibras de carbono ou roupas sintéticas que você usa. Precisamos ser educados. E agora a educação chegou. Mas tem que ser sem preconceitos e se ater à ciência. Não deixe seus filhos usarem essas roupas sintéticas sofisticadas. Mude para algodão e lã. Elas são um pouco caras, mas você protegerá a si mesmo e a seus filhos. Fizemos a pesquisa sobre o teflon na água subterrânea para o governo italiano e há 9 agentes cancerígenos nele. Se você é o cozinheiro da casa, jogue as panelas e frigideiras de teflon no lixo. Jogue também suas tábuas de cortar de plástico e compre uma de madeira. Faça isso especialmente se tiver meninos em casa e livre-se de todos os itens revestidos de teflon. Eles estão ligados à síndrome do ovário policístico e a todas as outras doenças, o que torna as meninas inférteis e as prejudica emocionalmente, porque mexe com os hormônios. Vemos isso diretamente em pesquisas. Para fazer uma frigideira antiaderente, compre uma frigideira de aço, aqueça e queima óleo nela. E depois coloque-a sob água fria. É quase tão bom quanto o teflon. Se você tiver criança em casa, jogue fora o teflon e use panelas de aço, mas não de alumínio. Você poupará seus filhos de muitos problemas no futuro. Na minha casa, você não encontra tábuas de corte de plástico ou teflon. Não use os esfregões de plástico em panelas quentes, pois isso derreterá o plástico na panela. Não se trata de uma moda de voltar à natureza, não é isso. Mas sim de entender o novo ciclo da ciência do plasma e como podemos nos ajudar com ele. Pergunta para o Sr. Cash. Você nos ensinou que a nossa Mãe Terra absorve os campos do universo e os pré-digere para nós e que eles constituem 60% dos 80% que recebemos no ambiente. Quando nos tornarmos viajantes espaciais, quem irá pré-digerir os campos universais para nós, já que a Terra não estará lá? O Sr. Cash responde. A alma do homem faz isso para você. Você não precisa se preocupar com isso. É muito bem feito. Pergunta para o Sr. Cash. Você poderia explicar o que é a elevação da alma? Como imaginar isso e como fazer isso de forma eficaz? Sr. Cash responde. Há diferentes maneiras de elevar a alma. Você pode fazer isso por baixo ou por cima. Elevação significa aumentar a força de nosso campo magnético para que nos tornemos mais conscientes das outras forças. Você pode então acessar a energia universal ou o carbono 14. Outra maneira é consumir o suficiente dos campos de ordem inferior para que você capte fragmentos de ordem superior que estão dentro deles. Ao mesmo tempo, você está apoiando a ordem inferior para a vida física. É isso que fazemos ao comer. Quando comemos, bebemos e respiramos, há duas divisões de energia. Por exemplo, uma parte da água é adicionada à alma do homem e a outra parte é a alma da fisicalidade, e a parte que é adicionada à alma da fisicalidade também vai para a fisicalidade que usamos como energia. As almas precisam de sua própria energia. Parte da energia liberada pelo alimento vai para a alma. Parte do ar é feito diretamente para a alma. Ele está em uma estrutura menos adulterada para a conversão, mas ainda está no estado de matéria. É por isso que inalamos pelo nariz para alimentar diretamente a alma e porque está diretamente conectado aos campos do universo. Há certas formas de respirar que permitem absorver certa força de campo do ambiente em que você está para aumentar a energia da alma do homem. Observem como respiram as pessoas sábias que têm muita alma e comparem com a respiração das pessoas que são muito ativas fisicamente. Quando você converte esse alimento para a alma em alimento para a fisicalidade, que é usado para manter a vida funcionando, você fica com dificuldade para respirar. Se você entender isso, então saberá como acessar isso e como se elevar. Há um pequeno exercício que você pode fazer para testar o que está absorvendo. Quando levantar as mãos, mantenha os dedos abertos, depois faça isso com os dedos fechados e compare a diferença emocional que você sente. Há uma grande diferença. As crianças, elas são mais receptivas a essas coisas do que os adultos. Você também pode comparar andar descalço com o uso de sapatos e apenas também com meias. Depois, deite-se de costas com as pernas e os braços para cima, como um cachorro de barriga para cima. Depois, deite-se em um carpete e então na terra, e sinta a diferença emocional de um para outro. Quando você anda descalço, você recebe energia dos campos de inércia gravitacionais da terra. Eles interagem diretamente com o ferro em seu sangue, e isso altera o colesterol e a salinidade do sangue. A forma como absorvemos a energia de nosso ambiente tem um efeito direto em nossas emoções e em nosso ser físico. Quando se sentir estressado, ande descalço na grama. É melhor do que andar sobre cascalho, porque a grama tem uma estrutura de aminoácido próxima à dos seres humanos e transfere energia. E quando você caminha sobre a grama, você a esmaga, quebra ela, e ela libera energia que pode mudar o seu corpo. No cascalho e na terra, você absorve campos diferentes. Se você tiver uma dor enorme na estrutura óssea e no tecido muscular, caminhe na areia e deixe a água do mar passar sobre seus pés. Faça isso por até 2 km e volte. Repita por alguns dias e veja se a dor desaparece. Não é o sal, é a energia que você recebe diretamente e que altera a produção de hormônios em seu corpo como um pacote de energia. Isso afeta diretamente a energia que você absorve e altera a emoção. Isso produz campos diferentes em seu corpo. Não é o barulho do mar ou qualquer outra coisa. É a energia que você absorve diretamente da terra. Tente criar o hábito de fazer isso. Eu ando bastante descalço, porque sei o que isso dá e o que eu recebo e o que eu preciso disso. Isso ajuda a organizar seu corpo, que reúne informações sobre o que precisa, onde precisa e como precisa. Pergunta para o Sr. Cash: do que se trata a sessão mensal de voo de dezembro? O que podemos esperar receber como resultado de nossa participação? E não há problema se não falarmos em inglês? Sr. Cash responde: em primeiro lugar, não usamos nenhum idioma. Tudo é feito por nosso sistema. Há traduções básicas de instruções no início. Rafael as converte em um texto, uma transcrição no chat, e você pode usar um tradutor. O idioma não deve ser problema. Em segundo lugar, geralmente não falamos nada após os primeiros minutos de introdução. A sessão inteira é sua, e nós controlamos as coisas em segundo plano. Vemos como os diferentes grupos se comportam. Não lhe damos nenhuma expectativa. Você e seu corpo decidem, e sua emoção decide qual será o resultado. Esses 3 meses de sessões são sobre alimentação e bem-estar. Esperamos que vocês nos relatem o que sentiram e experimentaram. Um de nossos buscadores de conhecimento está aqui e pode explicar o que aconteceu com ele na última sessão. Outros buscadores de conhecimento relataram que tiveram uma grande surpresa em sua vida e como o simples uso de fones de ouvido pode mudar muito sua vida. Depende de você o que você experimenta. Se você tiver uma dor no ombro, tente enviar energia para ele durante a sessão. Você é o capitão. Nós apenas fornecemos a nave. É assim que sempre foi feito. Pergunta para o Sr. Cash: o silicone pode ser usado no lugar do plástico ou é quase a mesma coisa? Sr. Cash responde: é a mesma coisa. Silicone e todos esses sintéticos. Isso se deve à alta temperatura usada quando eles são produzidos. Há alguns anos decidimos mudar para o plástico. É uma decisão que tomamos. Aqui o Rick diz: há outras formas de plástico que não são provenientes do petróleo bruto. Sr. Cash diz: inclui tudo o que está conectado à ligação de carbono e hidrogênio. Aqui houve uma discussão sobre sacolas plásticas feitas de álcool. O Sr. Cash continua contando um pouco da história dos plásticos e como eles eram muito mais baratos do que o papel e as empresas mudaram. Atualmente é possível comprar roupas íntimas e roupas feitas de madeira. Isso é muito popular. Essas ilhas de plástico nos oceanos nos forçarão a fazer mudanças e a encontrar um substituto para o plástico. Ele é uma ameaça. Temos que encontrar uma nova composição e estrutura que não interfira no corpo ou entre no corpo. Temos que encontrar uma solução para isso. Muito obrigado por hoje. Espero ter aberto uma nova visão para vocês sobre sua vida e sua vida no universo. Fim do Índice Rápido, do Workshop 567.